segue teus passos sem nada perguntar. Só em teus braços eu posso me abrigar. Dores e assombros não podem me impedir, pois em teus ombros forças eu vou conseguir. Segui tuas ordens sem querer explicação, sem perguntar aonde, qual a direção. Eu sei que sempre foi e há de ser assim. O que tu queres é o que conta para mim. Quem sou eu para fazer perguntas ou discutir as tuas ordens? Quem sou eu, Senhor? Seja feito o que tu queres. Obedecer, sem nada em troca, pedir ou pretender. Apenas crer naquele que o enviou, realizando o que ele ordenou. Por isso, oh mestre, é que hoje estou aqui, pelo caminho desta vida te seguir. Bem sabes para onde tu vais me levar. Eternamente eu quero te acompanhar.